BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido pela Rádio Boa Nova numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. É mais um espaço BLC3, hoje a conversa acontece com Rita Pontes, de Guimarães. Vamos então saber um pouco mais acerca desta investigadora que está já há algum tempo a frequentar e a trabalhar nas instalações da BLC3 em Lagares da Beira. Rita, olá, muito boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Muito boa tarde, obrigada. Rita Pontes vem de Guimarães, está então a frequentar este espaço de este Campus de Tecnologia e Inovação. Rita, como é que acontece? Já agora, em primeiro lugar, convidava-a também a apresentar-se para podermos saber um pouco mais acerca de si, mas depois questionava como é que acontece esta sua vinda para o Livreiro do Hospital. Muito boa tarde, então, meu nome é Rita Pontes, tirei mestrado integrado em Engenharia Biológica na Universidade do Minho, sou natural de Guimarães, como já referiu. O meu mestrado integrado, o meu último ano, que foi o desenvolvimento da tese, foi na República Checa, no Instituto de Química e Tecnologia em Praga. Depois que me interessei pela parte da investigação e na altura desenvolvi um projeto que era a utilização de resíduos para a produção de biocombustíveis líquidos. Já me interessei um bocado por essa parte de especialização de tecnologias ambientais, que é a minha vertente do mestrado. Então decidi candidatar-me no final a uma bolsa de investigação para continuar este percurso. Então fui para Lisboa durante um ano e meio fazer investigação numa área também similar à desenvolvida, que era a utilização de resíduos, para, neste caso era para a produção de bioplásticos, que são os poli-hidroxialcanoatos. Que é assim um nome um bocado difícil de dizer, por isso bioplásticos se calhar é mais fácil. Depois, ainda nesta vertente, surgiu então a oportunidade, vi uma bolsa de investigação para a BLC3 e com a Universidade de Coimbra candidatei-me, foi aceite, e então depois de já estar a desenvolver a bolsa na BLC3, surgiu então a oportunidade de me candidatar a doutoramento a uma bolsa FCT em âmbito empresarial. E é isso que está a acontecer. Rita, mas sempre teve esta vontade de seguir esta área? Já desde pequena sempre teve sensibilidade para estas questões da natureza e daí preocupar-se com e ter seguido esta via de engenharia biológica? Acho que desde o secundário que tinha a noção e tinha a certeza que gostaria de seguir uma área mais ligada à biologia ou assim uma coisa mais prática, mas na área de investigação acho que é uma coisa que se adquire, que conforme se vai pesquisando e se vai investigando determinados assuntos também surge essa necessidade e essa vontade própria de saber mais e de procurar, e existem tantas formas e cada vez mais de reutilizar, no meu caso, resíduos para produzir produtos de alto valor acrescentado, que senti esta necessidade de enverdar por este caminho e acho que é mesmo muito interessante e gosto. Portanto, muito. Gosta da via da investigação. Exatamente. De estar sempre à procura de respostas e, se for com o objetivo de melhorar o ambiente, tanto melhor. Sim, sim. Rita, portanto, de Guimarães, tem 28 anos, está agora na BLC3, a frequentar também, a tirar este doutoramento no ramo das biorrefinarias. Na prática, Rita, o que é que marca o seu dia-a-dia, o que é isto de investigar e de trabalhar no ramo das biorrefinarias? Importa dizer que a biorrefinaria, este é o projeto piloto, é o principal projeto, é o projeto âncora, como dizemos por cá, da BLC3. Exatamente. Importa referir que a minha bolsa de doutoramento em âmbito empresarial é com a BLC3, mas com duas entidades, duas universidades, que é a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho. Universidade do Minho, onde frequentou e efetuou a licenciatura. Exatamente, mestrado integrado. Neste momento o que nós fazemos é a utilização dos recursos lignocelulósicos da região, resíduos de eucalipto e pinheiro, carqueja, giesta, Mimosa Esteva. O objetivo é converter esses resíduos, que atualmente não têm valor de mercado, a produtos de alto valor acrescentado. E o que é que isto quer dizer? Existe uma série de processos, de pré-tratamentos, de fermentações, para produzirmos esses tais químicos verdes, que é o meu objetivo na minha bolsa de doutoramento, é produzir um químico verde específico para uma indústria química, a partir de fontes renováveis. E uma alternativa às atuais fontes, que é o petróleo. Desta forma, o problema ou as entraves que se deparam em utilizar esta matéria-prima, que por um lado não temos custo em adquiri-la, mas é necessário um pré-tratamento para conseguir converter esta matéria-prima a açúcares, porque os micro-organismos, que são esses que vão fermentar os açúcares para produzir estes químicos, só conseguem na sua forma de monómero, de glucose. Então existem uma série de processos de tratamentos, não é? Um tratamento térmico, um tratamento com recursos a solventes, por exemplo, etanol, para conseguirmos então chegar a esta fração já mais degradada, porque, como o próprio nome indica, lignocelulósicos, não é? Esta matéria-prima lignocelulósica é rica em celulose e lignina, que é uma fração gigante. Então nós temos que fracioná-la para conseguirmos que esses micro-organismos consigam fermentar esses açúcares para produzir então esses tais químicos verdes. E estão a conseguir bons resultados? Sim, sim. É um processo que requer muita energia, muitos custos, mas tem que se fazer uma análise técnico-económica a ver se compensa então esse tipo de tratamento, porque tendo em conta que a matéria-prima nos sai a custo praticamente zero. Zero. Esta ainda, mesmo este projeto de biorrefinaria, este projeto âncora da BLC3, onde a Rita está então a trabalhar, ainda está ainda nesta fase da investigação. O projeto âncora da BLC3 é uma biorrefinaria termoquímica. A parte que eu estou a investigar é a conversão bioquímica, que é diferente. Então é por isso que a minha parte ainda está muito a nível de laboratório. A parte termoquímica já é o piloto que está em construção na BLC3. Portanto, então, são duas realidades diferentes. Exatamente. Ainda que com algumas semelhanças, mas são duas realidades diferentes. Mas de qualquer modo, a Rita consegue encontrar ali na BLC3 o apoio de que necessita para desenvolver por diante este seu doutoramento. Sim, a BLC3 tem equipamentos muito bons, tem condições ótimas de funcionamento dos laboratórios, está muito bem equipados, então há muitos recursos humanos neste momento a trabalhar lá com vários graus, e então é possível nós conseguirmos concluir o trabalho e ter a ajuda necessária para o fazer. Portanto, sem dúvida. Pelo que percebi, a Rita está também no último ano do doutoramento. Exatamente. Já se passaram então, julgo que três sim, anos. Sim. Até aqui, os resultados que está a conseguir são expectáveis para poder concluir com sucesso esta etapa da sua vida? Sim, esperemos que sim. Acho que até agora correu tudo muito bem. Há sempre entraves que vamos encontrando ao longo do percurso, mas nada que não era expectável. Pronto, mas de um modo geral, acho que conseguimos encontrar objetivos alcançáveis e um processo eficaz e eficiente. Este é então o último ano do seu doutoramento, e quanto ao futuro, as suas expectativas, uma vez que é mais do norte do país, de Guimarães, quais é que são as suas perspectivas de futuro? Pretende continuar ligada à BLC3 ou tem outros objetivos? Não, o meu objetivo é continuar, terminar o doutoramento e desenvolver tudo que adquiri até agora, todos os conhecimentos, e investir na BLC3 e no seu desenvolvimento. Como o meu projeto começou em 2015, esta parceria com a BLC3, já lá vão 3 anos e meio, e pretendo continuar e investir nesse desenvolvimento deste campus, que cada vez tem maior potencial. Portanto, presumo que quando concluir o doutoramento, até poderá ficar ainda mais ligado ao projeto piloto que está a ser desenvolvido na BLC3. Exatamente. Portanto, será por aí o caminho. Sim. A Rita, ainda que esteja então ligada à BLC3, não reside no Conselho de Oliveira do Hospital? Sim, para já ainda não. Para já ainda não. De qualquer forma, de qualquer modo, o ter tomado contacto da existência da BLC3 e toda esta realidade, de alguma forma também lhe possibilitou outras oportunidades e de crescimento académico também. Sim, sem dúvida. Acho que se na altura não tivesse concorrido para esta bolsa, não sei se estaria a fazer doutoramento. Então, só por aí, acho que isto foi uma experiência só positiva. E pronto, e espero continuar. E quanto a outros jovens, tal como a Rita, investigadores, e que queiram também levar por diante os seus objetivos, recomenda, entre os seus amigos, recomenda este espaço, a BLC3? Ah, sem dúvida alguma. Acho que, apesar de estar localizado no interior, e para as pessoas que não são daqui, como eu, ao início isto parece muito longe, mas o longe torna-se perto. Então, acho que se as pessoas gostarem daquilo que fazem e se empenharem, acho que vale muito a pena esse esforço de se ou moverem para aqui ou fazerem uma viagem diária, como é o meu caso. A Rita desloca-se de Coimbra para cá diariamente. Exatamente, é assim. Sim. E é nesse sentido que digo que por vezes o longe torna-se perto quando isto é feito diariamente e com um objetivo a cumprir. Acho que isso vale muito a pena. Portanto, vale a pena. Rita Pontes, de Guimarães, então, a tirar doutoramento também com esta ligação à BLC3, em Lagares da Beira. A Rita, que está então ligada ao ramo das biorrefinarias, importa recordar que este corresponde exatamente ao projeto âncora da BLC3, tal como a Rita. Há também outros jovens investigadores na BLC3. Sim, existem vários departamentos e dentro de cada departamento existem áreas de investigação diferentes. No meu caso, diretamente a desenvolver o trabalho comigo, eu tenho outra colega que antecede o meu processo de tratamento. Como eu vou estar mais ligada, e estou neste momento mais ligada ao processo de fermentação, ela está mais ligada ao pré-tratamento. E é como se fosse uma conjugação dos dois trabalhos, que ela também se encontra em doutoramento, conjugação dos dois trabalhos neste objetivo comum, que é uma conversão bioquímica dos recursos lenhocelósicos. Rita, estamos num concelho e numa região que foi muito afetada pelos incêndios do ano passado, portanto esta área das biorrefinarias, portanto, assenta também dar uma nova utilidade aos sobrantes da floresta e também da agricultura. Esse acaba por ser uma mais-valia até na prevenção dos incêndios florestais. Sim, o objetivo da utilização destes recursos não é só utilizar um recurso que não tem valor atual de mercado, mas também permitir que haja mais uma vigilância das florestas, que haja mais uma recolha desses resíduos, e ao mesmo tempo estamos a diminuir o combustível das mesmas e a contribuir para a prevenção dos incêndios. Portanto, há um conjunto de mais-valias associadas. Exatamente. Aos projetos das biorrefinarias. Têm acompanhado então este projeto âncora, que já está numa fase mais avançada, mas este é um projeto que, se calhar, a Rita teria alguns anos atrás alguma dificuldade de acreditar que pudesse estar a ser desenvolvido no interior do país. Sim. Acho que isso acontece a qualquer pessoa que pela primeira vez visita as instalações da BLC3. Acho que fica muito surpreendida porque não faz ideia da dimensão que acontece e dos trabalhos de investigação que são desenvolvidos aqui e agora atualmente em Lagares da Beira. Acho que eu não tinha conhecimento da BLC3 até me candidatar a esta bolsa, e quando inicialmente comecei a trabalhar na BLC3 ainda eram nas antigas instalações, e agora é que estamos em Lagares e temos ótimas condições de trabalho, sem Portanto, dúvida. Foi um salto qualitativo bastante significativo, não é? Sim. Rita, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova também dar conta do seu trabalho. É um contributo também para este espaço do BLC3 Ciência no Interior. Rita, uma jovem de Guimarães que encurta com muita facilidade as distâncias para chegar aqui todos os dias e poder levar por diante este trabalho de investigação. Muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova. Obrigada, eu que agradeço. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.